A nossa reportagem conversa nesse momento com Frei Paulo Moura, pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e Gaspar, que no último domingo anunciou o cancelamento da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que acontece sempre nas quartas-feiras por um tempo indeterminado. Mas já nessa segunda-feira, Frei Paulo, outras medidas a paróquia São Pedro está tomando. Gostaria que o senhor comentasse a respeito de tudo que está acontecendo e também as medidas que a paróquia São Pedro está tomando para conter e barrar o coronavírus. Sim, Jean, nós confirmamos que cancelamos a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós devido à pandemia do Covid-19, ou coronavírus, como é mais conhecido. Pensando nos nossos fiéis, pela grande aglomeração de pessoas que existem na novena, pensando na saúde em colaboração com o Ministério da Saúde, com a Vigilância Sanitária. Então, estamos unidos para cuidar da saúde de cada um. Da mesma forma, com o mesmo pensamento, cancelamos a catequese na nossa matriz e em todas as comunidades, cuidando aí da saúde das nossas crianças, dos nossos catequistas, evitando qualquer propagação de uma possível contaminação. Nesse dia 18, aniversário de Gaspar, a paróquia São Pedro, juntamente com a Conferência Vicentina e AMP, estariam promovendo também um evento, a primeira festa do churrasco, também cancelado, Frei Paulo Moura. Sim, Jean, nós cancelamos, junto aí com os organizadores que tinham previsto como programação do evento do aniversário de Gaspar, suspendemos o churrasco que seria no Passeio São Pedro no dia 18. Assim como nos orienta todo o pessoal do Ministério da Saúde e os cuidados que nós como igreja devemos cuidar do dom da vida e todas as pessoas. Agradecemos, Frei Paulo, pela participação e gostaria que o senhor completasse falando como serão essas missas que ainda estarão acontecendo, por enquanto, na paróquia São Pedro e também nas comunidades. As missas semanais e dominicais, por enquanto, elas continuam, mas nós acreditamos que, de uma forma natural, muitas pessoas vão se ausentar por si mesmas, então vai ser uma ausência voluntária, mas aconselhamos pessoas com a partir de 60 anos ficarem em casa e assistirem as missas pela TV, pelas redes sociais. Então vamos pedir a Deus, né, que logo se encontre aí uma vacina contra esse vírus. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora para que junto a Deus encontremos uma solução. Pedimos que cada um também se cuide de forma pessoal, evitando aglomerações, eventos públicos, com higiene bastante pessoal, lavando as mãos, né, sempre usando álcool em gel, número 70. Além disso, nós devemos ter cuidados, beber bastante água. Nos mantenhamos unidos em oração e tomemos essas precauções práticas para evitar a expansão deste vírus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, os proteja e os guarde de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Participação de Frei Paulo Moura trazendo informações sobre as medidas que estão sendo tomadas por parte da paróquia São Pedro para o enfrentamento ao coronavírus, o Covid-19. Para a Rádio Sentinela, o repórter Giancarlo.